prosseguir. Você queria ir pra Cuiabá, pra Bastia. Se eu pudesse, eu ia pra Brasília. O coquetel molotov ia botar fogo em tudo. Só love, sem love. Desse jeito, terrorista, pique jamais vai tentar destruir o congresso inteiro. As duas torres pro chão, vai ver. Circular no States, World Trade Center, aqui novamente. Lá em Brasília, todo mundo ao chão. Quem sabe não ia sobrar o ladrão. Esse país ia melhorar. Esse é o Brasil que eu vou te apresentar. Isso daqui tá tipo G.O.G. Tá tipo sem medo do medo, então vai você. Outros no protesto, sendo assassinado, sendo lixado, sendo humilhado, sem terra, sendo enforcado. Tá ligado? Trabalhador lá na Vila Prado, por causa de amor, que jogou. A língua veio aqui embaixo, ninguém sabendo esse acontecimento. Foi hoje, ontem, não sei bem. Sou Carlos agora, deve saber, mas eu não sei. Tamo rimando nessa rima e viajei na batida, olha de cima. Pegada da hora pra fazer o som. Mas vai, meu bom, tô por nadar. Esse é o Brasil, é o país que a gente vive. Infelizmente, esse filme é muito triste. Esse filme é muito triste e dá tristeza. Vai vendo várias fitas que dá tristeza. Tá embaçado de rimar. O show tá acabando, mas eu vou continuar. Eu me lembro bem, um garotinho que cresceu ali no Nordeste, se tornou o filho do país. Teve até filme, mas vai vendo o que aconteceu com ele, foi triste. Ele era líder sindical, ia pra rua na moral, fazia protesto, chamava todo mundo pra lutar. Mas depois ele conseguiu chegar lá no congresso. E o que ele fez? Vou falar pra vocês, ele se rendeu à nova ordem mundial. Com a americana lá nos Estados Unidos, abraçou Barack Obama e chorou como se fosse um velho amigo. Hoje o ensaio foi bem produtivo. Obrigado, rapaziada, por estar aqui comigo, fazendo o som, mandando a rima na respiração. Agora eu vou embora porque na contenção tem alguém me esperando só pra eu checar. Então vou me jogar, cê sabe, eu tenho que representar. Porque hoje é sexta-feira, então não posso deixar de bobeira. Porque você sabe, quem não dá assistência abre a concorrência e perde a preferência. Então eu vou me agilizar, você vai ver. Vou chegar lá na praça fazer acontecer. E aí, garota, você vai colar ou vai ficar no bigode? Mais uma vez, rapaz, fala pra mim o que você vai fazer. Essa é minha última rima que eu mando pra você. Tipo, até quero colar, mas quero colar em outro lugar. Se baratinado, tá ligado um pouco. Deixa pra lá esse negócio de namoro. Eu quero é curtir a noitada, colar ali tomando umas cachaça. E ver aquelas que passa e olha pra nós, e roda com nós, e fala que é nós. Então demorou, solta a voz, e com o refrão. que eu fiz isso? Olha ali, eu perdi aquele corinho. Mas aí, tá ligado, não dá nada, mano. Eu sempre vou outro arrumando. Tá ligado, não é parada de namoro. Vou explicar pra você, garoto. A parada é mais ou menos assim. É só trocar o óleo e se jogar assim. Tá entendendo? É desse jeito. Afogar o gato, jogar vai mesmo. Não, não pode ser assim. Tô muito vagabundo, o que tá acontecendo comigo? Ainda bem que hoje não tem tweet quem. Se alguém vê isso, vai falar amém. Esse moleque é louco, esse moleque é vagabundo. Mas não dá nada, tamo aqui, fica entre nós esse assunto. Por favor, não demorou. Bora se jogar, acabou o ensaio. Foi bem produtivo. Uma salva de palmas pros meus amigos. Passar na gaia, o jogo vai ser isso aí, né, Lincoln?